Levanta-te, minha amada, formosa minha, vem a mim. Vê, o inverno já passou, olha, a chuva já se foi e as flores já florescem na terra. Me chamaste a desposar uma aliança nupcial, convidar-te a entregar-me, deixando tudo para trás. Queres partilhar comigo a pobreza do presépio, a pureza virginal e a obediência da cruz. Jesus, me chamaste a despojar da glória terrenal e a me libertar das coisas e de toda vaidade. Queres que a minha vida seja oferta em holocausto, entregue por completo a tua santa vontade, e eu te seguirei, Senhor, meu dono, meu esposo, meu irmão, meu dono. Jesus, e eu te sei.